Então, na verdade, o PAI estabelece quatro diretrizes que são o foco da ação da Secretaria, que é a valorização dos profissionais de educação, o acesso e permanência com sucesso na aprendizagem, a gestão democrática e também eficiência administrativa. Então, todos os projetos e ações da Secretaria estão focados nesses quatro pontos. E a gente passa a fazer todas as ações sempre procurando atender esses quatro pontos. Isso vai fazer com que, uma intenção nossa, a gente reative os conselhos de escola, então a participação da comunidade, da família, vamos estimular a formação dos grêmios estudantis, que também a gente acha importante, até pelo aspecto crítico de questionar mesmo, não só as unidades, a SEDUC, a prefeitura, mas o jovem também se envolver na questão da gestão da sua escola, a elaboração de uma política pedagógica para a rede inteira, né, que é a gente chama de PPP, que é o Plano Político Pedagógico, que já foi discutido, elaborado, e a gente começa a implantar agora. Uma das modificações é a adoção do ciclo da infância, que é uma coisa que o MEC já preconiza, que é o primeiro, segundo e terceiro ano serem focados na alfabetização, para que o aluno com 8 anos de idade ele esteja alfabetizado. Além disso, nós queremos universalizar o atendimento de 4 a 6 anos já para o ano de 2010, porque a gente tem várias pesquisas que demonstram que o aluno que frequenta a pré-escola ele tem um desempenho melhor no ensino fundamental. Então, essas são algumas das ações. E a grande ação de recurso é realmente a reforma das escolas, a melhoria dessas estruturas, para que a gente possa realmente ter um ambiente de qualidade para os nossos alunos. Um ambiente reformado, bonito, é até, digamos assim, um fator importante no próprio desenvolvimento educacional das crianças, né, que se envolvem mais, né, com o ambiente escolar. Isso, exatamente. Por isso que a gente está aqui, inclusive lançando no Anchieta, que é uma das escolas que vai ser reformada. Como vocês podem perceber, ela precisa de reforma. E a ideia é essa. Nós inicialmente estamos investindo 4 milhões e meio para recuperar essas unidades. No ano que vem vamos investir mais 6 milhões. Então a gente acredita que investimentos da ordem de 10 milhões, mais compra de playgrounds, né? Então, todos os equipamentos necessários para termos essa escola de qualidade. E também está prevista a construção de novas unidades, né? Sim, elas já fazem parte dos projetos habitacionais que estão em curso na Prefeitura, Pará Vermelho, Serra do Mar. Com essa reurbanização, todas essas áreas, como a Vila Esperança, Vila dos Pescadores, Bolsão, terão novas unidades.